na expectativa de se encontrar o corpo. Ou pessoas de lá, as populares andaram e nunca se encontrou. E claro que, era uma ansiedade e foi sempre a esperança. E a esperança de encontrar o corpo. E a questão maior é que, quer dizer, era um mistério, não se encontraram, foi sempre um mistério. Claro que sim, a angústia para os familiares, para a esposa e até para os populares de Lagos da Beira. Mas eu tenho conhecimento de que nunca aconteceu uma situação destas em Lagos, nem na Freguesia.